Uma certa empresa, com centenas de funcionários, estava indo muito mal. O vale já não saía no dia previsto. O pagamento atrasava 10, 15 dias. As vendas tinham despencado. A produção era lenta. Os departamentos desorganizados. E os funcionários descontentes. E todos esperavam que o responsável pela empresa fizesse alguma coisa. Mas parece que ele não tomava nenhuma atitude. Parece que não tinha competência para tocar um negócio tão grande. E os funcionários murmuravam: desse jeito a empresa vai falir. Se o responsável não fizer nada, não tomar uma atitude, todos nós perderemos o emprego. Então, havia dentro daquela empresa uma grande insatisfação. Numa segunda-feira pela manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria, junto ao relógio de ponto, um aviso fúnebre. Dizia o seguinte: faleceu neste final de semana a pessoa responsável pelas dificuldades da empresa. O velório está sendo realizado na sala de reunião onde se encontra o caixão com o falecido. Cada funcionário que lia aquele aviso fúnebre sentia uma profunda tristeza. Que coisa chata. Uma segunda-feira já é um dia triste. E a gente chega aqui e é surpreendido por uma notícia tão trágica. Tem um defunto lá na sala de reunião. Todos sentiam uma comoção, uma tristeza profunda. Mas a nota não dizia quem tinha morrido. Então aquilo provocou uma curiosidade muito grande. E todos os funcionários fizeram fila em direção à sala de reunião, porque todos queriam ver o rosto do responsável pelas dificuldades da empresa. Houve um tumulto tão grande que a segurança da empresa teve que ser mobilizada para organizar a fila. E quando a fila já estava organizada, abriram a sala de reunião para que cada funcionário pudesse ali olhar o falecido. E na fila começaram os comentários: quem será que é, hein? Quem será que morreu? Quem será que está aí? Como é que não puseram o nome da pessoa? E alguns até ironizavam, dizendo: ainda bem que esse miserável morreu, porque senão a gente iria à falência. Nós todos íamos perder o emprego. E um outro concordava, dizendo: ah, agora que esse sujeito bateu as botas, nós temos certeza que a empresa vai melhorar. E outro concordava, dizendo: é, antes ele do que eu. Pelo menos agora a empresa vai, agora vai, agora vai. E todos em fila, querendo ver o falecido. Mas cada pessoa que olhava ali no caixão ficava muda e se retirava completamente envergonhada. É que o caixão estava lacrado e havia somente aquele visor onde dava para ver o rosto do defunto. Mas quando as pessoas olhavam naquele visor, dentro do caixão lá embaixo tinha um espelho e refletia a cara de cada funcionário. E quando a pessoa via o seu próprio rosto refletido dentro do caixão, o susto era tão grande que ela compreendia: ali estava a pessoa responsável pela dificuldade geral da empresa. Você está compreendendo essa ilustração? Às vezes, as pessoas acham que ela não tem que fazer nada, que a sua responsabilidade é limitada, e ela se porta dentro de uma empresa como se não tivesse que dar satisfação pelo sucesso ou pelo fracasso daquele negócio. Mas cada funcionário, cada pessoa é responsável pelo bem e pelo mal, pelo sucesso ou pelas dificuldades que uma empresa está passando. É mais fácil culpar o patrão, é mais fácil culpar o supervisor, o chefe, o diretor, o gerente, o encarregado, a encarregada, quando a pessoa tem uma responsabilidade da qual ela não está dando a devida conta. Isso acontece não apenas com relação a uma empresa, acontece também com relação a uma casa, a uma família. É mais fácil para a esposa dizer: ah, a culpa é do meu marido. É mais fácil para a filha dizer: a culpa é da minha mãe não faz nada. Quando nós é que temos que fazer. E nós podemos também transferir essa ilustração para uma igreja. Enfim, para qualquer entidade. Se a igreja está indo mal, ah, esse pastor não faz nada. Esse pastor é um molenga, é um irresponsável, é um come e dorme só. E a pessoa acha que ela não tem responsabilidade nenhuma, que ela só tem que fazer aquilo. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção, porque a palavra de Deus diz que cada um de nós vai ter que dar conta daquilo que fizemos neste mundo através do nosso corpo. Se você não está indo bem, nem no emprego, nem na família e nem na igreja, a única pessoa responsável é você mesma. Agora, você quer saber também o seguinte? Nós poderíamos imaginar aquela fila de muitas e muitas pessoas dentro de uma igreja querendo ver o responsável que tentava impedir você de ir para o céu. Veja se você compreende isso. Uma igreja, e o pastor coloca ali o aviso fúnebre dizendo: venha ver no caixão a pessoa que estava atrapalhando você de ir para o céu. Aí você pensa: ah, é o diabo, ah, é aquela vizinha fofoqueira, ah, é aquela minha cunhada que me perturba, ah, é a minha sogra. Aí quando você chega lá, olha dentro do caixão, vê o teu próprio rosto refletido. Você é a única pessoa responsável pelo teu destino final. Se você vai para o céu ou para o inferno, você é a única pessoa responsável. Ninguém irá para o inferno e dirá: estou aqui por culpa do diabo, estou aqui por culpa daquela pessoa que não me ajudou. Não. Todo mundo que estiver ali no inferno vai ter que admitir que está ali por sua única e exclusiva culpa. E também, quando alguém estiver lá na glória, estiver lá no céu, a pessoa vai saber que ela tomou uma decisão importante que mudou o seu destino e a levou ali para aquele lugar de delícias. A pessoa sabe que ela decidiu receber Jesus como único Salvador. Por isso foi salva. Porém, todos os salvos que estiverem naquele lugar glorioso para desfrutarem toda a eternidade, cada salvo, verdadeiramente salvo, feliz e contente, dirá: eu estou aqui, é verdade, eu recebi Jesus como Salvador, mas estou aqui não porque eu mereço, mas porque Jesus verteu por mim o seu sangue precioso lá na cruz.